Fica o 4 no 4 acendo a indicação. Quatro, oito, sete, veículo A5-1, no controle em 20, da sessão 8. 208, vamos embora. Sessão 251, na alterna 133, mal 25. 1251, 3325, tá 3663. Voador, um bom dia, 3487, cruza 1500 pés no perfil da DAEL, solicita a possibilidade de voar direto Leda. Tá, 3487, contato radar, superou 340, saída da El, Leda Bridge, voe direto da El. Da El direto, tá, 3487. 604, autorizado, chama pra dar. Pro Romeu Bravado. Siga para o motor. Romeu Bravo Oscar, se possível, pro outro destino, se você entrega. Romeu Bravo Oscar, solicite ao centro na frequência 126.0, alterna 128.8. Centro é Oscar. Xenem 6250, desça para 2000 pés, ajuste ao 0 no 8. 2000 com 22, Xenem 6250. Solo é o Ocean, né? 6311, portão 612, é push e acionamento. Tá livre, 6311, chama táxi. Baixa. P5221, suba Recife, anel de voo 180. Tem restrito a 180 para o 5221. 182, chega da Mar e desça para o 060. 5221, restrito a 180, chame em centro Recife, 126.0, alternativa 128.8. 260-1288, bom dia. Controle o Romeu Hotel Oscar, quando se tem ingresso no Interlagos e, se possível, o corredor Ponte. Confirma o corredor? Aqui no Travel de Paris, senhora, solicita ingressar no Interlagos para a rotatória e depois, se possível, na presença, autoriza o corredor forte. Gente, o meu tosco autorizado. Táxi, eu tá 3304 com 111, 111 a bordo, 3, 4 horas e 30, alternando com o Fins. 3304, inicialmente está aqui até através do portão 07, aguardando para prosseguir o TAN 3304. 3304, até através do 7. 6311, no Tom. Reporta para o táxi. Vai reportar. 5-0, autorizado final LS, reporte estabilizado no localizador. Autorizado final LS, reporte estabilizado no localizador, o chefe é 5-0. Hotel Kilo Whisky, reporte aleatório, visual com campo. Triple 5494 descida. 5494 desça para o nível de voo 050. 050, 5494. Bravo Kilo Whisky, chame torre 18.6. Eu sinto o tráfego à sua frente a 3 milhas. É um Papa 28 Alfa mantendo um no meu pé. Ah, 3487 MCT Recife, 1251, alternativa 133, decimal 25. 25133, 25, da 3487, uma boa tarde. Espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste no 018, bom voo, 6319. Bate Índia, vai chamar a torre 186, obrigado. Stan 3304, segue o Airbus da Avianca como número 2, ponto de espera 186 torre, 1018 no ajuste, bom voo. 3304, sente autorizado, segue o Avianca, ponto de espera 2353, 304. Controle o Romeu Hotel Oscar na presente, encontra-se na rotatória. Solicita proa direto para o corredor forte. Confirma para o controle. Romeu Hotel Oscar em rotatória, solicita proa direto para o corredor forte. Sente, o Romeu Hotel Oscar autorizado, ingressa no corredor forte. Afirmativo, mantendo Interlagos, ingressará no corredor forte. Um no meu pé, Romeu Hotel Oscar. Opção 0, chame a 250. Chame a 250, complete a aproximação final, chame torre 18 decimal 6. 6, boa. Trip 5494, desça para 2 mil pés, ajuste no 018, autorizado final LS, reporte estabilizado. 2018, reportará estabilizado, trip 5494. Gol 1982, desça para 3 mil pés, ajuste no 018. Livre final, 17, posto do final. Sério, baixado e checado, acho que é 6250. 6250, 1 no 0 grau, 08 nó, autorizado, posto, pista no 0. Posto, posto autorizado, pista no 0, 6250. Autorizado final no 7, ponto curto final, abraço Luiz. Confirmando 63 e 1, não mantém o ponto de espera, tá no 0. Mantendo o ponto de espera, 63 e 1. O meu hotel Oscar, pro ideal para o corredor forte, Curve na esquerda pro 070. Ciente, curva na esquerda 070, Romeu até Oscar. Hotel Oscar Fondo, que é o tráfego a 12 milhas, mantendo o meu pé no corredor forte, no sentido oposto. É o Charlie 150. Ciente, se possível na presente, o meu Hotel Oscar solicita no 1510. O meu Hotel Oscar autorizado, no 1510, ajustando a 08. Ciente, no 1510, o meu Hotel Oscar. Solicito regresso para Salvador. Agora, se possível, eu gostaria de fazer o pouso na pista 10. Posso prosseguir pelo corredor Axé novamente e interceptar o final da 10. Seria possível na presente? Sim, foi o Romeu Hotel que solicitou? O Romeu Hotel Oscar solicita agora aqui, mantém um no 1500 pés, já está no corredor forte, passa pelo Axé e pousa na pista 10. Gente, o Romeu Hotel Oscar desce para 1000 pés. Chame a torre 1-8-6. Chamar a torre decimal 1-1-8-6, Romeu até Oscar. Mantenha me escuta, Romeu até Oscar. Faça a curva direita, vou em rotatória agora. Afirmativo, curva direita para rotatória já, Romeu até Oscar. Trip 5, NLS. Romeu até Oscar, bateria no 1500 pés na fura da rotatória. Oscar na proa da rotatória no 1500 pés, instrução com a torre agora, é 1-8-6. 1-1500 pés, instrução com a torre, Romeu até Oscar, bom dia. Bom dia. Controle igual a 982 na internet, pode descer para 2000? Confirme. Igual a 982, com a internet, pode descer para 2000? 2000 pés, 1018, reporte na final como número 2, o 982. 2000 pés autorizado, 22, último final. Captando Romeu até Oscar. Romeu até Oscar mantendo a perna contra o vento, fazendo a perna do vento da 10 com o coxo para a direita, guardando. Ciente, mantendo aqui a perna contra o vento da 10, guardado. Confirmando a perna do vento da 10, confirmando a perna do vento, o Romeu até Oscar. Afirmativo, confirmando perna do vento da 10, Romeu até Oscar. Xenem é 311, autorizado a decolar, pista no 0, 120 graus, 069. Autorizado a decolar em 6311. Tente. 5494, passando externa, baixado travado visual. 5494, bom dia, continua a aproximação, informarei pista livre. Aguardo. Tráfico Luiz Solo 04, autorizado Black Track, FAT 4, com corte de frequência. O momento é Oscar, 360 para a direita, repórter interceptando, perna do vento 10. 360 pela direita, repórter interceptando, perna do vento da 10. Quatro no quatro, 1-0 graus, 089, autorizado, pouso, pista no zero. Livre, pouso 10, 3-5-4-4. 3-1-1, decolou 05, controle, 1-2-0-8. 2-0-8-6-3-1-1. Controle de Salvador, é 63-9. Bom dia, o 63-9. 63-9, com o cadastro para o 360, saída da El Leda Bridge. Hotel Leda Brito, 360-6319. Tem que chame Torre 1-8-6. 8-6, até logo, 982. Ah, 3304, totalmente pronto. 3304, positivo. Ali, mantenha após o TR na curtíssima final para parâmetros da colagem 3304, segundo zero. Autorizado ali a manter após o TR, 3304. O momento é ótimo, tem um Boeing final de 6 milhas, segundo zero, número 2 para pouso, final para o segundo zero, ok? Faça mais um 360 para a direita, reporta interceptando, perna do vento, então, no zero. Centro controle, se o representante puder, faz o pouso na 173. Ligou 982, está passando externo, baixado e travado, bom dia. Bom dia, conforme a pista ligou 982. O Romeu, até hoje, faço mais um 360 para a direita, aguardando. Gente, o senhor copiou a informação que pousará na 172? Afirmo, o 5414, solo 06, solo 209. Solo 1219, obrigado. Então, 3304, autorizado, decolar, pista no 0, 21120 graus, 089. Pista no 0, autorizado, decolar, pista 3304. O Romeu Hotel Oscar, você tem a informação confirmando após a aeronave na curta final do 10, a intenção é pouso na 17, confirma. Afirmativo, para agilizar o tráfego do senhor aí, o pouso na 17 mesmo. Eu estou ciente, após a aeronave na final seria a última aeronave que perderia o pouso do senhor. Confirma se fica melhor no 10. Tudo bem, pode ser no 10, tem problema nenhum não. Ok, sim. Frase. Para agilizar o tráfego, compor de qualquer uma das duas pistas aí, ok? Ok, sim. Do 060. Graças a pena pro 060, pro outro ponto, dos dois e tanto. Autorizado pouso, pista 0. Livre pouso 982. Teórica após a aeronave na curta final do 10, autorizado final com o número 2, informando que está livre. Afirmativo, visual com o Boeing na final da 10, após o pouso, interceptaria a final para pouso 10, vamos ver a teórica. 3304, ciclo 08, controle 120, décima 1. 208, 3304, obrigado, bom dia. Isso, Quebec, Quebec. Salvador, são 3304, bom dia, perfil é bom, passa 1900. Tá, 3304, contato radar, sou para o 380, sai da árvore elétrica. Está 3304, restrito, confirme. Tá, 3304, contato radar, sou para o 380. 380, autorizado, são 3304, aguardando direto elétrico. 92, 1982, solo 10, direita solo 219. Direita 219, sei lá. Eco Delta. Reporte pronto para descida. Pente, 02. Direção a Interlagos, Índia November Alpha. Índia November Alpha, reporte rotatório visual com campo. Rotatório visual com campo, Índia November Alpha. Quebec, Quebec, voe Paripe. Voto Quebec, Quebec, Quebec, Paripe. A senhora autoriza direto elétrico para o TAN 3304? 3304, mantenha o perfil da saída. M3111, chame CT Recife 1251, na alterna 133, decimal 25. 25133, obrigado, bom dia. Quebec, Quebec, informa o tipo de equipamento. Papa Alfa 34. Tem, Papa Alfa 34. Quebec, Quebec, desça para 1510, ajuste 1018. Voltando para o Pessoal, ajuste 1012. 1510, gente. O Pessoal. Controle TAM 3304. Prossiga TAM 3304. Positivo, senhora, eu só gostaria de entender o motivo do preciso autorizado direto nessa possível avaliação de comunidade. O meu TAM ótica, solo azul no 2, direita solo no 0 no 9. Direita solo 1 no 2, 1 no 9, 1 no 9, 1 no orientações dos seus superiores? É, para manter o publicado em carta, senhor. Ok. Gente, TAM 3304. É que a gente fica indignado, porque são 15 graus de diferença no mundo inteiro, inclusive no Brasil, pratica o controle direto. É que em Salvador continua mantendo o perfil e não autoriza direto. O senhor está fazendo reclamação no meio, no veículo errado, senhor. Gente, muito obrigado. O meu teu Oscar, bom dia, prossegue para a Bata. Autorizado para seguir o táxi via Alfa e Juliette, Pátio 1, reporta no táxi aí, Lima, Romeu até Oscar. Solo Salvador, bom dia, Gol 1397, autorização de tráfego Congonhas, ciente da Lima. Ciente 1397, São Paulo, Congonhas, o 360, só um minuto para agora. Casado. Alfa Tome Torre, 198, decimal 6. Chama Torre, 786, Índia no Weber Alfa. Salvador, o Papa Romeu em Gema General, Alfa na proa da rotatória, visual ao campo. Confirma? É o Índia. November Alpha, na proa da rotatória e visual com o campo. Autorizado, final no 7, reporta o final, Índio November Alpha. Autorizado, final do 7, reporta na final, Índio November Alpha. Agora chame o centro Recife, 1260, alternativa 1288. Recife, 3304, obrigado, bom dia. Autorizado Lima, Mike, reporta na Quebec para o ingresso na pista, Romeu Hotel. Azul 4207, chegada Bonf, desça para o 050. 050 na Bonf, 307. Check Delta, chame torre 18.6. Autorizado cruzar final do 10, circuito pela direita, reporta para girar base, tem um Charlie 150 final, aproximadamente 2 milhas estão no 7. Índio número alfa, livre pouso, pista no 7, vento 110 graus, 089. Livre pouso no 7, Índio November Alpha. Copia. Autorizado São Paulo, Congonhas, o nível 360, via rota Bridge, Up Zulu 16, Bravo até o Zulu, direto Trive, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, e após Leda voa direto Bridge. O controle Salvador 120.8, aciona 5171, voo no 397. Autorizado São Paulo, 360. A rota é Bridge, Open Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, decola da 10, curva direita, perfil da El, após da El, Leda, depois de Leda, Bridge, 128, controle Salvador, 5171, contra o transponder. Correto, 5171, no portão 03, chama pronto, gol no 397. Obrigado. Salvador, 86140, bom dia. 61140, bom dia, Recife no 350, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado Recife, nível 350, via Upper Whisky 58, decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Cuca com transição Aru, controle 120.8, aciona 5174. 350 para o meia 140, 358, decola zona 0, esquia da Pucaru, 208, 5174. Correto, portão 02, chama pronto, Xané 6140. Chama lá.